Resumo do plenário. A Assembleia Legislativa do Rio aprovou nesta quinta-feira, 10 de abril, em segunda discussão, o projeto de lei 969-A de 2011 do deputado Samuquinha do PR. Ele obriga as empresas que prestam serviço de teleatendimento a fornecer ao consumidor a opção de não permitir que a ligação seja gravada. Pelo texto, a pessoa deve ser informada sobre a gravação de forma clara e objetiva no início da ligação, seja ela feita pela empresa ou o consumidor. O projeto determina que o atendimento só prosseguirá após a manifestação do consumidor de se gravar ou não a ligação. O início da conversa telefônica, em que será informada a opção prevista no projeto, deverá ser gravado e arquivado pela empresa, para fins de comprovação de sua livre escolha, sendo a gravação imediatamente interrompida se assim o consumidor escolher. Reportagem Ronaldo Ribeiro.